Hoje nós vamos refletir um pouco numa mensagem que tem por título Perspectivas Espirituais a partir da Tragédia em Santa Maria. O Brasil foi comovido, abalado pelo incêndio que ocorreu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na boate chamada Kiss, que deixou como resultado final mais de 230 mortos e 100 feridos ainda, sob supervisão e cuidados médicos. E algumas informações gerais sobre o acontecido ali indicam que havia uma festa de formatura, os cursos de pedagogia, agronomia, medicina veterinária, zootecnia, amigos, parentes, frequentadores desse local nessa festa. Se diz que a capacidade da boate era de 600 a 700 pessoas, mas estima-se que mais de 1.500 pessoas estivessem presentes. Eu não sei da exatidão desses números, mas possivelmente seja isso. E o fato é que, durante o show de uma banda, às 2:30 da manhã, foram acesos fogos de artifício, começou-se um incêndio que se espalhou pelas dependências do local, queimando a espuma que fazia o isolamento acústico. E as pessoas ali morreram então intoxicadas, asfixiadas, pisoteadas. E a maioria dos mortos tinha menos de 25 anos. E eles faziam parte do grupo que na nossa mídia é glorificado como o grupo que é belo, que é forte, que é capaz, que é inteligente, que é feliz. E foi essa faixa etária que essa tragédia, que esse incidente ceifou a vida. E um dos sobreviventes que estava ali presente descreveu as cenas que ocorreram ali dentro como dignas de um filme de terror. A dor dos familiares, dos amigos, daqueles que acompanharam essa tragédia, ela é incalculável. Nada pode curar essa dor, nada pode atenuar essa dor, nada pode fazer com que essa dor seja apagada. Segundo a BBC do Brasil, esse é o terceiro acidente mais fatal em boates no mundo, perdendo apenas para um acidente que ocorreu em Nova York e outro na China. E hoje já se passaram pouco mais de 8, 9 dias dessa tragédia. Nós pudemos perceber diversas reações humanas a esse acontecimento. Muitas pessoas ficaram com medo e questionaram a atitude de frequentar boates, especialmente estão preocupados com os alvarás, com o funcionamento, com as saídas de emergência. Existe medo de que esse tipo de coisa possa ceifar outras vidas. Existe também a reação do luto daqueles que estão diretamente envolvidos, perderam seus familiares, perderam seus amigos. E certamente, quando a gente passa por situações assim, fica até difícil a gente pensar, raciocinar, a gente só sente uma profunda saudade, dor. E dentro, por exemplo, dessa tragédia, se diz que uma mãe reconheceu quatro filhos mortos nesse acidente. E certamente a dor que essa mãe sentiu, ninguém pode desprezar, ninguém pode desconsiderar o luto, a tristeza, a depressão, a saudade que fica, são coisas que são incapazes de serem apagadas. Assim também a tristeza pelo ocorrido, assim também a revolta, a indignação. Quem sabe essa terrível tragédia seja fruto de corrupção, de descaso, de desconsideração para com a segurança, de uma busca desenfreada de prazer, de lucro. Isso tudo deixa as pessoas indignadas, tristes, cheias de dúvidas. Mas também, como uma tragédia que teve repercussão nacional e mundial, muitos se demonstram indiferentes à dor do outro, à tristeza do outro, ao luto do outro. Fazem piadas, gracejos, condenações que não são apropriadas. Cada ser humano no Brasil, no mundo, que entrou em contato com essa notícia, reagiu a essa tragédia de forma diferente. Nós podemos pensar em muitas reações humanas e podemos questionar e devemos questionar a atitude da mídia em relação a esse incidente. Foi feita uma cobertura extensa, sensacionalista, que explora a dor, a tragédia, as condições de segurança, que sataniza os componentes da banda ou o dono da boate, ou quem quer que seja, que possa ser responsabilizado. E eu não acho que esse é um tema indigno de ser considerado na mídia, muito pelo contrário, acho que é um tema legítimo. Mas o fato é que existem tragédias e dores profundas, vivas, sangrando na humanidade, no Brasil e no mundo, que não recebem a cobertura que esses fatos receberam. Isso deve nos fazer pensar, sim, por que a mídia coloca as coisas como coloca. Por que que valoriza aquilo que valoriza? Será que as tragédias da fome, da seca, das enchentes, das desgraças são menos importantes? Porque elas não recebem a cobertura extensa durante tantos dias como essa tragédia recebeu e tem recebido. Isso não é uma crítica ao fato de se colocar isso na mídia, mas é uma crítica de por que que outras coisas que afetam igualmente tantas ou mais pessoas também não são cobertas com maior dedicação. Isso é algo para se pensar. Podemos pensar também na reação política a essa tragédia. Houve inúmeras manifestações de solidariedade, de promessas de assistência, de remédios, de psicólogos, psiquiatras. O presidente Dilma Rousseff apareceu em cadeia nacional chorando. E tudo isso é legítimo, reflete uma dor pessoal, real, que todo mundo que entrou em contato com isso de uma forma um pouco mais extensa também sentiu o choro, a tristeza e etc. Mas nós gostaríamos de ver na política brasileira a dona Dilma Rousseff chorando em público em cadeia nacional quando senadores e deputados aumentam os seus próprios salários já exorbitantes em 50%, 90%, 100%, suas verbas de gabinete. Nós gostaríamos de vê-la chorando em cadeia nacional quando isso acontece, que é algo que 99% dos brasileiros são indignados a respeito de. E eu acho que vale a pena a gente pensar nisso também, sem com isso minimizar ou tornar irrelevante a dor pelo fato ocorrido em Santa Maria. Podemos pensar também nas reações humanas em sentido religioso. Houveram muitos comentários e muitas reações negativas, como se o diabo, um ser maligno, terrível, tivesse feito ali uma colheita de almas, e aquelas pessoas mortas mereciam ser mortas e estavam perdidas e ainda vão para o inferno. A maldição divina, alguns falaram em ritual satânico, falaram ali da condenação daquelas pessoas. Outros religiosos tiveram atitudes diferentes e ofereceram auxílio espiritual, material, psicológico, pessoal, através da oração, através de mobilização de recursos e de recursos humanos para auxiliar nessa tragédia terrível que ocorreu ali. E essas pessoas julgaram esse incidente como oportunidade de misericórdia, de oração, de consolo, de esperança na ressurreição que Deus pode realizar e vai realizar a todos os seres humanos. Mas eu particularmente quero falar de perspectivas espirituais e vou tratar essa questão a partir de uma perspectiva bíblica. Vou usar a Bíblia João Ferreira de Almeida, segunda edição revista e atualizada. Qualquer dúvida que os ouvintes dessa mensagem tiverem, podem comparar com as suas próprias Bíblias, os textos. E quero dizer também que eu sou um pastor adventista do sétimo dia. Gostaria de abordar essa questão da perspectiva bíblica adventista, mas também da perspectiva pessoal. Meu nome é Ezequiel Gomes. Eu sou um pastor adventista, como acabei de dizer. E tenho um ministério na internet, um site, um blog, também um Twitter, através do qual eu divulgo as minhas mensagens. E essa é uma mensagem que está sendo vinculada através das redes sociais também. E eu gostaria de dizer que, pessoalmente, eu não tenho a menor disposição de julgar as pessoas, de causar qualquer tipo de incômodo, mas também não pretendo oferecer consolo vazio e simplesmente de palavras. Eu quero abordar a questão de uma perspectiva espiritual. Eu quero dizer que antes de eu me tornar cristão, eu frequentei dezenas de boates, bares, danceterias, festas, onde as pessoas bebiam, onde as pessoas paqueravam, onde as pessoas usavam drogas. Inclusive, eu fui músico e toquei em vários bares, em várias boates, em várias festas. E quando eu tive o meu encontro pessoal com Deus, através de Cristo, da Palavra de Deus, do Espírito Santo, Deus me revelou que Ele me chamou para a vida desde o ventre da minha mãe. E Ele me acompanhou de forma pessoal e real em todos os lugares da minha vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O que indica que Deus esteve comigo nas boates, nas danceterias, nos bares, nos palcos. E eu não tenho razão de crer que era diferente na boate em Santa Maria. Deus estava ali com cada um, mesmo porque Ele prometeu estar conosco no Vale da Sombra e da Morte. E aquela boate foi o Vale da Sombra e da Morte pelo qual aqueles jovens passaram. Deus disse a mim pessoalmente que todos os meus dias estavam escritos, quando nenhum deles ainda havia. Vocês que conhecem o Salmo 139, o verso 16, sabem que essa é a perspectiva a respeito da nossa vida, da parte de Deus. Ele conhece todos os nossos dias antes que haja um dia sequer. De forma que Deus, o Deus da Bíblia, sabe tudo, pode tudo, conhece tudo antes que tudo aconteça e provê salvação em tempo oportuno. Essa foi a minha experiência com Deus, essa foi a experiência de muitas pessoas com Deus. E cremos que aqueles jovens que ali perderam a vida também podem ter tido experiência semelhante. Claro que eu considero que cada pessoa responde a Deus, ao Evangelho, à Palavra de Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, de uma forma pessoal e singular. E nem todos aceitam o Evangelho com fé, com confiança, com arrependimento. E nem todos são salvos, como diz a Palavra de Deus. Assim é que é importante que a gente possa considerar algumas coisas a respeito de Deus dentro dessa história e questionar a Deus sob o prisma da tragédia em Santa Maria. E é questionar a Deus mesmo, de fato. E para isso eu gostaria de conduzir uma reflexão, inicialmente a partir do livro de Isaías, capítulo 1, verso 18. Quando Deus faz um convite, ele diz: "Vinde, pois, e arrazoemos", diz o Senhor. Deus nos convida a vir a Ele, conversar com Ele, perguntar para Ele dos porquês, do que acontece, do que está por detrás das coisas. E o que nós devemos considerar em relação à nossa vida, em relação à realidade, em relação a tudo. Esse é um convite confortador, mas é importante que eu diga para vocês que esse mesmo texto continua. E ele diz assim: "Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse." Deus nos chama nesse texto a considerar o pecado e a possibilidade de sermos perdoados e purificados do pecado. E Deus nos faz uma promessa maravilhosa, termos o melhor desta terra. Mas não podemos esconder daqueles que nos ouvem o fato de que Deus prometeu ira àqueles que fossem rebeldes. Então vamos questionar a Deus, vamos conversar com Ele. Será que esse texto e outros textos da Bíblia querem dizer que aqueles mortos na tragédia estavam sendo rebeldes? Foram devorados pela ira de Deus? Estão perdidos? Vão para o inferno? É assim que Deus age? Isso gera legítimas perguntas. Esse Deus que o cristianismo prega, que se revela na Bíblia, ele existe? E se ele existe, como de fato ele é? Ele é bom? Ele é justo? Ele é verdadeiro? Na perspectiva bíblica, há respostas relevantes sobre Deus em relação à tragédia que ocorreu em Santa Maria. A Bíblia não explica a existência de Deus, ela pressupõe a existência de Deus. O primeiro verso da Escritura diz assim: "No princípio Deus criou os céus e a terra." Gênesis 1, verso 1. Nessa informação não se diz se Deus é bom, se Deus é mau, se Deus é forte, se Ele é fraco. Apenas se diz que Ele é o Criador de tudo. A expressão céu e terra englobam tudo que existe, no céu, na terra, onde quer que seja. Mas a Bíblia conduz a nossa compreensão de Deus muito além do fato dele ser criador. Mas a Bíblia diz assim, em Gênesis 17, verso 1: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito." Nesse texto existem muitas informações sobre Deus. Ele é um ser pessoal, consciente, que se revela. Ele é um Deus que tem todo poder, absoluto poder, e se revela de forma dinâmica e pessoal com os seres humanos e exige respostas desses seres humanos, que sejam perfeitos, que sejam fiéis, que sejam fortes, que sejam lutadores contra o mal, contra o pecado e etc. Uma outra perspectiva importante nessa questão sobre Deus é que nada ocorre sem o consentimento de Deus. Mateus 10, verso 29. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita. De forma que tudo o que ocorre, de bem ou de mal, precisa passar pelo consentimento de Deus. De forma que as pessoas só são felizes, alegres, bem-sucedidas, porque Deus o permite. Da mesma forma, as pessoas só passam por sofrimentos, dores e tragédias, porque Deus igualmente o permite. De forma que Deus não tem um inimigo que possa lhe frustrar, lhe impedir os desígnios. Nesse sentido, Deus não tem rival. Deus é soberano e absoluto. A Bíblia também nos conduz a considerar a bondade de Deus todo o bem que ele criou, todo o potencial do amor, da verdade, da justiça, do prazer, da alegria. Considere a bondade de Deus. Mas no mesmo texto de Romanos 11, 22, se diz: considere também a severidade de Deus. Quão pesadas, quão complicadas, quão profundas são as coisas ruins que ele permite que aconteça. De forma que cair nas mãos desse Deus vivo, na Bíblia, pode ser uma experiência horrível. Hebreus 10, verso 31. Mas não é só isso que se diz sobre Deus. Deus é uma pessoa que tem o conhecimento perfeito, que se estende ao passado infinito, ao futuro infinito. Sua natureza é amor, 1 João 4, verso 8. E em toda angústia humana, Deus é angustiado, Isaías 63, verso 9. As obras de Deus são perfeitas, os seus caminhos são justos, ele é fiel e reto, Deuteronômio 32, 4. E é importante lembrar que Deus promete que nós vamos esquecer todo sofrimento, angústia, maldade, pecado que se levantou neste mundo para sempre. De forma que hoje o sofrimento é grande, o clamor é profundo, o pecado existe, a maldade existe, o diabo faz a sua obra. Mas tudo isso será esquecido por toda a eternidade. Assim, é importante a gente entender onde se encaixa o mal na revelação de Deus. Gostaria que aqueles que desejam respostas bíblicas possam abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 28. E o profeta Ezequiel nos dá um quadro que pode ser esclarecedor em relação a algumas coisas, ainda que ele seja perturbador em relação a outras coisas. E o texto bíblico diz assim: tu eras querubim da guarda, e eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus e no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor? Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que eles te contemplem. A Bíblia introduz nesses versos um personagem, uma pessoa, um ser consciente, cuja natureza é angelical, querubim da guarda. Estabelecido por Deus, criado por Deus, que permanecia no monte de Deus e vivia num lugar de glória, luz, em meio ao brilho das pedras. Esse ser, assim designado, é dito que era perfeito. Perfeito em seus caminhos, o que indica perfeito em suas atitudes, em seu coração, em sua mente, em seu caráter, em suas relações com os outros anjos, com os seres criados. Mas a Bíblia apresenta aqui uma reviravolta, uma metamorfose, até que se achou iniquidade em ti, nele. Agora, esse anjo perfeito multiplicou o seu comércio, e nessa multiplicação de ideias, de mentiras, de acusações, de enganos velados, nasceu no coração desse anjo, primeiramente, a violência, o pecado, aquilo que profana, aquilo que faz mal, aquilo que se corrompe por causa da vaidade, de uma sabedoria corrompida, da multidão da iniquidade, da injustiça. Assim também outros textos da Bíblia, como Isaías 14, nos ajudam a entender o processo pelo qual Lúcifer, o anjo perfeito, se torna o maligno, o diabo, Satanás. E a Bíblia diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 13 e 14. Primeiramente, tudo isso nasceu no coração. Não foi nas palavras, não foi na experiência, não foi nas atitudes. A inveja de Lúcifer contra Deus, a maldade de Lúcifer contra Deus, nasce no coração daquele que não se satisfaz em ser uma criatura, mas deseja a glória, o poder do Criador. Mas conquanto Lúcifer quisesse o poder de Deus, a glória de Deus, não queria o caráter de Deus. Pois Deus, sendo puro, sendo amor, sendo verdade, sendo justiça, encontra em Lúcifer aquele que, por suas más escolhas, pelo mau uso da sua liberdade que Deus lhe deu, pelo mau uso da sua sabedoria, da sua beleza, se torna agora vaidoso, agressivo, mentiroso, coberto de cobiça, de vaidade, de mentira contra Deus. É como se Lúcifer achasse melhor cumprimentar a Deus com um soco na cara e não com um abraço reverente, respeitoso e submisso. E assim, a Bíblia revela a origem primeira do mal, não em Deus, porque Deus é luz e nele não há trevas, mas na criatura de Deus, que sendo perfeita, pode se tornar o diabo, porque Deus não obriga ninguém a ser o que esse alguém não quer ser. Se você não quer ser bom, se você não quer ser justo, se você não quer ser honesto, se você não quer ser verdadeiro, Deus não te obrigará a ser diferente. Foi assim com Lúcifer, foi assim com Adão e é assim com cada um de nós, pois o nosso mundo está cheio de mentirosos, ladrões, assassinos, adúlteros, bêbados, drogados, políticos corruptos e Deus não os destrói, pelo contrário, Deus é bom com eles, os alimenta cada dia e faz nascer o sol sobre bons e maus. É assim que a Bíblia também diz que os anjos, que agora se tornaram os demônios, Lúcifer, que agora se tornou o diabo, não guardou o seu estado original, mas abandonou o seu próprio domicílio. Isso está escrito em Judas, verso 6. De forma que esse é o diabo, Satanás, um ser consciente que, através da estratégia, da maldade, da mentira, introduz no mundo o pecado e faz guerra desde o céu. Apocalipse 12, verso 7 e 9. O primeiro local onde ele colocou fogo não foi nenhuma boate, não foi nenhum bar, nenhum prédio, nenhuma casa de show, nenhuma igreja. O primeiro local onde ele quis pôr fogo foi no céu, por causa do seu ódio e maldade contra Deus e contra aqueles que adoram a Deus. Mas o que é que nós temos a ver com Lúcifer? Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Eu ouvi muitas pessoas, muitos líderes evangélicos comentando a tragédia em Santa Maria. Mas nenhum deles falou de Romanos 5. Ainda que esse seja um capítulo importantíssimo para a compreensão de como é que toda a tragédia, pecado e morte entraram neste mundo. E a Bíblia diz assim em Romanos 5, verso 12. Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O verso 15, porém, diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio a condenação e o juízo sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só muitos se tornarão justos. Romanos sim revela uma lógica complicada. Por causa de um homem entrou o pecado, por causa de um pecado entrou a morte. E a morte passou a todos, porque o pecado entrou na nossa natureza. De forma que todos nós, que estávamos na boate Kiss e que não estávamos, que cometemos os pecados que aquelas pessoas cometeram, e que não cometemos aqueles pecados, mas cometemos outros, todos nós somos pecadores condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. De forma que nenhum de nós pode julgar ao outro. Se eles mereciam morrer por causa dos pecados deles, todos os evangélicos que os condenaram também merecem morrer pelos pecados deles. Agora, Jesus Cristo reverte essa lógica terrível e inescapável. quando ele morre por todos aqueles que estavam na Boate Kiss, quando Jesus Cristo morre por todos aqueles que condenaram aqueles jovens, quando Jesus Cristo morre por todos os políticos corruptos, quando Jesus Cristo morre por todos os seres humanos, ele tem o direito de conceder justificação e vida eterna àqueles que lhe aceitarem o dom gratuito pela fé. Essa é a verdade de Deus. Agora, é interessante que por meio de Jesus Cristo as pessoas podem ser salvas. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela vida de Cristo. Através de Jesus, sua encarnação. Porque a identidade de Cristo não é homem, ele é Deus que se fez homem. E no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Viveu uma vida absolutamente sem pecado na sua natureza, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Entregou a sua vida como sacrifício expiatório por nós. Venceu a morte e ministra no santuário celestial em favor de cada um de nós. E é por causa dele, de quem ele é e do que ele fez, que Deus pode impedir que nós paguemos o preço dos nossos pecados, que nós morramos a morte eterna. Esse é o evangelho. Pecadores podem ser salvos. Agora, o problema é como que a gente vai equacionar a obra de Deus em salvar, em demonstrar graça, misericórdia, com a obra do diabo em escravizar as pessoas no mal, na violência, nos vícios, na imoralidade, no pecado da mentira, do sexo, sei lá mais do que, dos vícios, destruindo seus corpos, suas mentes, desonrando o Espírito Santo. E também como é que a gente equaciona essa guerra espiritual invisível a nós, em certo sentido, entre Deus e o diabo, entre os anjos do bem, os anjos do mal, entre as forças que nos levam à vida e as forças que nos levam à morte, com as nossas próprias inclinações humanas de sermos o que a gente quiser ser. De bebermos, de fumarmos, de praticarmos o sexo, de festejarmos, de dançarmos, de irmos nos alegrar numa boate, num bar, onde quer que seja. Como é que a gente vai avaliar tudo isso? Essas respostas não são simples. E quem quer resposta simplória vai perder a profundidade do ensinamento que a palavra de Deus pode conceder. Pare para pensar em algumas coisas, por exemplo. Você pode julgar o que está por detrás de uma frase que um homem diz para uma mulher dizendo eu te amo? Pense em dois jovens. Um homem para uma jovem dizendo eu te amo. Por detrás dessa frase pode existir um Deus, que ele mesmo é amor e coloca amor no coração do homem pela mulher, no coração da mulher pelo homem. E vai nascer dessa relação entre esse homem e essa mulher uma família, fiel a Deus, abençoada, que terá filhos. E que depois de tudo isso, pela graça de Cristo, através da fé, vão para o céu viver eternamente. É isso que pode estar por detrás de uma frase eu te amo. Mas também por detrás de uma frase eu te amo, pode estar um demônio maligno, inspirando um homem egoísta, sensual, cruel, violento, a iludir uma mulher com promessas de amor. E simplesmente para abusar dela sexualmente, para espancá-la, para humilhá-la. Isso pode estar por detrás da mesma frase, eu te amo. Qual é a verdade por detrás das coisas? É isso que nós temos que nos questionar. Em Santa Maria, qual é a verdade? O que aconteceu ali de fato? Será que o Deus de amor todo-poderoso, que tem misericórdia dos seres humanos, permitiu aquele incêndio porque aquelas pessoas precisavam descansar dessa vida de sofrimento, dor e morte? Quem sabe muitos daqueles jovens que ali morreram poderiam, nas suas vidas no futuro, passar por todo tipo de sofrimento, de desemprego, de doença, de fatalidades, de vícios. E Deus os quis poupar de tudo isso. Ele lhes permitiu descansar naquelas circunstâncias. Mas ainda assim esteve com eles e concedeu a salvação aos que creram, se arrependeram dos seus pecados, sejam quais forem, e creram em Jesus. E tiveram essa fé em oração naquele local. Também é possível que por detrás desse incidente há um diabo terrível que ceifou a vida de pessoas mundanas, despreparadas para a morte e que ainda vão enfrentar o destino do inferno, a segunda morte. Também por detrás desse acidente, dessa tragédia, pode estar o ser humano corrupto, que presta mais atenção no dinheiro do que na segurança. E assim, o resultado dessa atitude humana é a perda de 230 almas, o cemitério, o luto, a dor. tudo é possível, mas qual é a realidade? Alguns acusam a Deus e muitos perguntam onde Deus estava. Outros concluem, é um absurdo crer em Deus. É um absurdo crer no Deus da Bíblia, que diz que ele é amor e que ele é bom. As pessoas dizem que elas não veem nas tragédias um Deus de amor e um Deus bom. Mas Deus criou a realidade. Todo prazer, toda alegria, toda graça, todas as coisas boas foi Deus que criou dentro da perspectiva bíblica. De forma que se não tivesse ninguém morrido lá na boate em Santa Maria, todos estariam louvando a Deus e crendo nele? Não é exatamente isso que acontece. As pessoas desejam julgar a Deus, mas lembre-se que da perspectiva bíblica é Deus quem nos julga. Deus criou a realidade, todo o potencial do mal, e através do pecado, a existência do mal se concretizou. De forma que agora os seres humanos vão morrer afogados, vão morrer queimados, vão morrer de doenças, porque o salário do pecado é a morte. Agora, lembre-se, você gostaria que Deus não tivesse criado a água para ninguém morrer afogado? Nenhum de nós viveria sem água. Você gostaria que Deus não tivesse criado o fogo, a energia que ele gera, a comida que ele esquenta, para que ninguém morresse queimado? O resultado de tudo isso seria que a realidade não existiria e só Deus ia existir. Porque dentro da contingência da criação, essas coisas existem. Agora, eu não estou querendo dizer com isso que Deus precisa ser defendido. Eu não acho isso. Deus não precisa se explicar para ninguém. E se ele comparecer como réu em um tribunal, quem será o juiz? Deus é soberano e ele faz o que ele quiser. Se Deus fosse o diabo e ele quisesse criar seres humanos somente para o sofrimento, sem nenhum prazer, ele o poderia fazer, porque é Deus. Agora, o Deus verdadeiro indica na sua palavra que ele não é responsável pelo pecado e pelo mal. Agora, ele respeita aqueles que pecam e fazem o mal e colhem essas consequências. Deus respeita o grau de liberdade que ele mesmo deu a cada ser humano, a cada anjo. De forma que o homem, primeiro, foi criado sem pecado, sem morte, sem doença, não suscetível a ser queimado, afogado, doente, envelhecido. Era um ser imortal. E isso só iria mudar se ele pecasse. O homem pecou e agora ele morre. E Deus é justo quando o homem morre. O homem pecou e ele sofre. E Deus é justo quando o homem sofre. O homem pecou e ele fracassa. E Deus é justo quando o homem fracassa. O homem pecou e ele se perde, e Deus é justo quando o homem se perde. Mesmo porque, lembra da palavra de Deus. Gênesis 2 nos diz que Deus colocou uma prova no Jardim do Éden e falou ao homem assim, no verso 16, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas não comerás o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Deus havia avisado que o ser humano ia morrer se pecasse. Assim, é justo que se o homem pecou, ele viesse a morrer. De forma que Deus respeita essa escolha, apesar das consequências dessa escolha serem terríveis. Agora, o fato é, em meio a tudo isso, existem verdades que podem nos fazer olhar para tudo isso de uma perspectiva diferente. Romanos capítulo 3, a partir do verso 23 até o verso 28, nos diz o seguinte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado independentemente das obras da lei. O texto de Paulo nos diz que o pecado é universal, de forma que ninguém pode julgar ninguém, segundo o próprio ensino de Cristo. Quem foi na quis, pecou? Sim, Quem não foi, também pecou. Quem bebeu, quem se drogou, quem fez sexo ilícito, pecou, sim. Mas quem não bebeu, quem não usou drogas e quem não fez sexo ilícito, também. De forma que é justo que todos morram. Mas saibam que existe justificação gratuita, porque Jesus Cristo realizou redenção. A redenção pelo seu sangue. De forma que Deus pode tolerar pela sua justiça e ser justo e justificador de quem tem fé em Jesus. De forma que pecadores podem ser salvos. E para deixar isso bem claro, vamos entender. Foi Paulo quem escreveu a carta aos Romanos. Mas se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9, no verso 1 está escrito assim: Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Olha esse homem, antes de se converter, respira ameaça, morte, maldade contra os cristãos. Esse homem é um assassino, esse homem é um fanático religioso, esse homem é um terrorista, esse homem é um talibã, esse homem é um membro da Al-Qaeda. Ele merece a morte, ele merece o inferno. Mas o que que acontece? Jesus Cristo aparece para ele e diz: por que me persegues, Saulo? E Saulo pergunta: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus. Entra na cidade que você vai saber o que você deve fazer. Então Deus aparece para Ananias e pede para ir até lá, Saulo, e cuidar de Saulo. Ananias questiona Deus. No verso 15 e 16 do capítulo 9 de Atos diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Saulo, o assassino, o terrorista, pode ir para o céu? Pode, porque Jesus Cristo realizou redenção por ele, justifica ele pela fé e ele pode ser salvo. Mas ainda assim, isso não quer dizer que ele não vai sofrer. Paulo vai sofrer pelo nome de Cristo. E é Cristo quem dosa a quantidade de sofrimento que Saulo vai passar. O Cristo que sofreu mais que todos na sua vida e na cruz do Calvário é que dosa o nosso sofrimento. E ele nos dá uma cruz que todos nós somos capazes de carregar. Agora, se Paulo pode ser salvo, quem estava naquela balada pode ser salvo? O que vocês acham? Antes de responder a essa pergunta de uma forma um pouco mais completa, eu queria dizer para vocês qual era a letra da música que estava tocando quando o sinalizador foi aceso e começou o incêndio. A letra da música dizia assim: vodka ou água de coco? Para mim, tanto faz. Eu gosto é quando você fica louca e eu quero cada vez mais. Eu não tô de brincadeira, eu meto tudo e pego firme para valer. Chego cheio de maldade, quero ouvir você gemer. Corpo quente, eu tô suado. Vem melar, vem lamber. Só o cheiro, só o toque já me faz enlouquecer. Pode ir pro céu, quem se diverte com a imundice e moralidade dos vícios e dos pecados desse mundo? Pode ir para o céu? O próprio Paulo, depois de sua conversão, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, diz o seguinte: não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus? Olha a pergunta que ele faz. Então, aquelas pessoas que estavam se divertindo com esse nível de lixo, de imoralidade, pervertendo o sexo, que é algo sagrado, maravilhoso, que Deus criou para ser desfrutado somente no contexto do amor, do compromisso e da responsabilidade pelos filhos que vão surgir do sexo, como é que alguém pode ser salvo se divertindo com isso? A Bíblia diz para a gente se afastar daquilo que destrói o nosso corpo. Vodka, tanto faz? Será que alguém pode ser salvo, alguém que vive nesse tipo de atmosfera mental, de diversão? Isso é diversão? Agora a Bíblia diz assim, no verso 11 de 1 Coríntios 6: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quem estava naquela boate, assim como todos nós que estamos neste mundo, não podem ser salvos. Jesus mesmo, respondendo à pergunta quem pode ser salvo, disse: isso é impossível. Mas ele diz: para Deus tudo é possível, porque Deus pode fazer o impossível. E aqui surge a pergunta: o que que Deus precisa para salvar o ser humano? Deus precisa de Cristo. Deus precisa vir em pessoa a este mundo, demonstrar que ninguém precisa viver em pecado, que é possível guardar a sua lei, e ele guardou a lei de forma perfeita como ser humano. Ele pode vir demonstrar que é possível ser fiel, ser feliz, inclusive sendo uma pessoa pobre, de aparência ruim, segundo os padrões da mídia, de Hollywood, da Rede Globo. Porque Jesus Cristo não era um homem bonito, segundo Isaías 53. Não era bonito, não era rico, mas era feliz, mas era fiel. E ele, como alguém fiel, ser humano perfeito, sem pecado, entrega a sua vida. E nós somos salvos por essa entrega, pela sua vida e pela sua morte. De forma que Deus só precisa de Cristo para nos salvar. Da nossa parte, o que que Deus precisa para nos salvar? De fé, arrependimento do pecado. Somente disso. Em um segundo da nossa vida, no fim da nossa vida, se nós olharmos para Cristo pela fé e dissermos: Senhor, salva-nos, Ele vai nos salvar, porque Ele já realizou redenção. Ele justifica gratuitamente pelo seu Espírito, pelo seu poder, pela sua presença na nossa vida. É por isso que os 230 jovens, um pouco mais, que morreram naquela balada, todos os seres humanos que morrem através do Espírito de Deus têm acesso à porta da graça, do arrependimento e da fé através da obra que Jesus Cristo realizou. Todos tiveram a chance de, no vale da sombra e da morte, se entregar a Deus, orar. E se algum daqueles jovens, se muitos daqueles jovens assim o fizeram, nós podemos confiar que pela graça do céu, que eles não mereciam, que nós não merecemos e que ninguém nunca mereceu, eles estarão em Jerusalém Celestial para sempre, onde não há pecado, dor e morte para sempre. Amém. Agora, isso nos leva a considerar uma outra questão. Muitos dizem que eles estavam perdidos porque eles estavam pecando ali. Agora, o mundo evangélico é tremendamente ignorante quanto ao pecado. O mundo católico também. Pergunta para um católico, para um evangélico, o que que ele acha que é pecado? Ele vai dizer assim que pecado é coisa errada. Mas sobre qual padrão? Poucos evangélicos e católicos vão designar o pecado como ele é descrito na palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, em 1 João 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa é a designação bíblica do que é pecado. De forma que se Deus diz para não adulterar, e por detrás desse mandamento está que a gente seja fiel na nossa sexualidade e que a gente nos afaste da imoralidade, da pornografia, da fornicação, de glorificarmos uma sexualidade mundana e carnal simplesmente, se a gente glorifica essa atitude carnal em relação ao sexo, se a gente glorifica o adultério, a fornicação, o sexo irresponsável, nós estamos pecando. E aí alguns dizem, então tá vendo? Aqueles jovens ouvindo aquela música, dançando, bebendo, usando drogas, sei lá mais o que, fazendo mal, estavam pecando, não podem ser salvos. Agora, quando o evangélico e o católico não guardam o sábado, também estão transgredindo a lei de Deus. E eles não se sentem nem um pouco perdidos por causa disso. Morreu um evangélico que não guardava o sábado. Eu nunca vi os crentes dizendo: olha, morreu perdido porque não guardava o sábado. Não guardar o sábado também é pecado. Mas o fato é, existem pessoas que guardam o sábado, existem pessoas que não adulteram, não têm fornicação, que não bebem, não fumam. Mas mesmo assim elas são pecadoras. Porque a Bíblia diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, porque o cumprimento da lei é o amor. Sim, o pecado é a transgressão da lei, mas o seu cumprimento é o amor, de forma que todos são pecadores. Por quê? Porque todos falham em amar de forma perfeita os seus familiares, os seus amigos, os seus companheiros de igreja, os seus companheiros de trabalho, as pessoas da sociedade de forma em geral. Todos nós falhamos em amor e todos nós somos pecadores, de forma que a Bíblia deixa isso muito claro. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7, verso 20. 1 João capítulo 1, versos 8 e 10, diz que se nós dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos. Então, se você quer julgar que aqueles meninos e meninas estavam perdidos porque tinham pecado, que você também se considere um perdido e uma perdida, porque você também tem pecado. Portanto, a ignorância religiosa a respeito da palavra de Deus faz com que as pessoas julguem, mas Jesus disse, não julgue. Nada julgueis antes do tempo, porque somente Deus pode salvar ou condenar. Você teme a Deus. E Jesus realizou a redenção em favor daqueles que transgrediram a lei, em favor daqueles que são imperfeitos em amar. E a promessa de Deus para todos aqueles que crerem no seu nome, na sua palavra e na sua verdade, ainda que seja nos últimos momentos da sua vida, é maravilhosa. E abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18, e você vai ler assim. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Diante da tragédia da morte, somente a perspectiva de um Deus Todo-Poderoso que descerá do céu e que pode e que vai ressuscitar os mortos para estar com Ele para sempre pode nos consolar. Claro que esses mortos são aqueles que participam da primeira ressurreição, os mortos em Cristo. Mas como eu já disse, se aqueles jovens naquela boate usaram os últimos momentos da sua vida para se entregar a Deus, eles participarão da primeira ressurreição e estarão com o Senhor para sempre. Sejam consolados pela graça e verdade de Deus. Essa é a verdade. A volta de Jesus vai nos fazer tudo isso, vai nos dar esse presente que somente aquele que tem todo o poder pode nos dar. Aí a Bíblia diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Depois vem o arrebatamento, a eternidade com Deus, de forma que aqueles que estavam naquela boate podem fazer parte desse grupo. E por que não? Cristo morreu para salvar os pecadores, dos quais Paulo era o principal e eu sou o segundo na lista. E você se sente da mesma forma? Mas alguém pode dizer, mas eles morreram de forma trágica num local inapropriado. Sim, lembra de Lucas 13, onde Jesus conta aquela história dos galileus que foram mortos num incêndio, uma torre que desabou e ele disse, você pensa que eles eram mais pecadores do que os outros? Não. Todos nós precisamos de arrependimento, como aqueles homens. Da mesma forma que as pessoas que morreram na boate necessitaram se arrepender e ter fé, nós, hoje, necessitamos nos arrepender e termos fé. Uma outra coisa também. O mundo evangélico julga aqueles meninos, aquelas pessoas que morreram, porque pecaram? Agora, o mundo evangélico, por acaso, crê na salvação pelas obras? Se eu não vou em boate, então eu mereço ser salvo. Se eu não bebo, eu mereço ser salvo. Se eu não ouço músicas imorais, eu mereço ser salvo. É nisso que o mundo evangélico crê? Nós somos salvos não de obras, mas por graça. É o que diz a palavra de Deus. Efésios 2, versos 8 e 9. Nós somos salvos pela resposta que nós damos ao evangelho. Uma resposta de fé. E não quer dizer que aqueles que fazem o bem conquistam a sua salvação e aqueles que fazem o mal merecem a perdição. Não é isso. Quando Deus definir o seu destino eterno, Ele não vai perguntar se você pecou, porque você pecou, todos pecaram. Ele vai te perguntar, você aceitou a Cristo como a expiação e propiciação suficiente para perdoar todos os seus pecados? Se alguém na boate quis que morreu lá, responder sim a essa pergunta estará salvo. E se você que está os julgando responder não a essa pergunta, a sua religião não vai te salvar. Essa é a verdade. Agora, na mente de alguns, isso gera a pergunta sobre o critério que Deus usa para salvar, se não é o critério das obras. E a Bíblia diz assim, em Romanos 9, a partir do verso 14, Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecerei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Salvação é um assunto de Deus. Foi ele quem enviou seu filho. Foi o seu filho que viveu vida sem pecado e morreu em sacrifício por nós. É pelos méritos dele, é pelo nome dele, é pelo sangue dele que há perdão dos pecados, livramento da morte eterna. E é ele quem define. Não somos nós, pelos nossos padrões medíocres, preconceituosos e demoníacos. Portanto, caminhando para o fim da nossa mensagem, será que existe consolo para aqueles que ficaram? Depende. E depende de onde é que você está buscando consolo. Fazendo uma pesquisa na internet sobre esse tema para poder pregar para vocês, eu encontrei um texto espírita que tinha por objetivo, entre aspas, consolar as pessoas. E era um texto até mesmo inteligente, falando que nós não temos que ter respostas dogmáticas e prontas e simplistas. Mas será que, por exemplo, o espiritismo pode consolar a gente diante de uma tragédia dessa? Algumas pessoas creem que sim, mas eu creio que não. E eu gostaria de apresentar para vocês algumas razões pelas quais eu gostaria de dizer para vocês por que não. O Espiritismo prega que o nosso planeta é um planeta de expiação e prova, que nós somos almas aprisionadas nos nossos corpos, que somos libertados da matéria quando morremos, de forma que, da perspectiva espírita, nós deveríamos dar uma festa quando 230 jovens morrem numa boate. Porque as suas almas foram libertas dessa prisão que é o corpo, e agora eles estão num mundo melhor, de mais luz, de mais consciência. E se eles ainda tiverem pecados e problemas a resgatar, na próxima encarnação, eles podem resolver esse problema. De forma que não há razão para tristeza, para luto, para dor. Só há motivo para alegria dentro da perspectiva espírita. Agora, o problema com o espiritismo é que ele não é coerente com a palavra de Deus. E isso é muito fácil de ser comprovado. Vamos ler basicamente alguns trechos da Bíblia aqui. Por exemplo, Eclesiastes 9, versos 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória está no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A palavra de Deus é clara. Quem está vivo sabe, tem a perspectiva de que vai morrer. Mas o morto não sabe coisa nenhuma. Ele não está consciente, fora do corpo, olhando para a sua vida, reavaliando as suas escolhas, ou os seus relacionamentos, ou a expiação que ele fez, o seu karma. A Bíblia é contra isso. Todo o amor que a gente constrói na vida, todo o ódio, toda inveja, todo pensamento, todo sentimento, são relegados ao esquecimento quando a gente morre. A morte, segundo Cristo, é como um sono. É como dormir sem sonhar. Agora, para alguns, isso parece muito cruel. Ou seja, tudo acaba na morte. A coisa não é tão simples assim. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 5. E a Bíblia vai nos dizer algo que nenhum de nós deve esquecer. A Bíblia diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz de Cristo e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Existem algumas coisas importantes que eu quero considerar com vocês sobre esse texto. Esse é um texto que é inequívoco. Ele diz que nós não devemos nos maravilhar, nos espantar do fato de que cada ser humano que morreu nesta terra vai ser ressuscitado. Mas ele faz uma diferença entre aqueles que vão ressuscitar para a vida e vão ressuscitar para a morte. Lembra do texto de Apocalipse 20, verso 6, que nós lemos que quem participa da primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade sobre ele, de forma que quem ressuscita na segunda ressurreição passará pela segunda morte, que é o inferno, o lago de fogo e enxofre, no qual haverá a morte definitiva. Ninguém vai ficar queimando eternamente. Isso é claro, por exemplo, em textos como Malaquias 4, verso 1, que diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então todos vão ressuscitar. Livro de Filipenses, no capítulo 2, versos 10 e 11, diz que todo o joelho se dobrará diante de Cristo, os salvos permanecerão em Jerusalém Celestial e cairá fogo sobre o restante da terra, que consumirá na segunda morte todos os seres humanos que não se arrependeram, que não creram, assim como o diabo e os seus anjos. E não restará pecado ou pecadores para todo o sempre. Essa é a perspectiva apontada na Bíblia. Agora, eu disse que ninguém era salvo por ser bom ou mau, mas o texto de João diz que uns vão ser ressuscitados para a vida, os que praticaram o bem, e outros que vão ressuscitar para a morte porque praticaram o mal. O fato é que na mentalidade bíblica, as obras são resultados da fé. Lembra do texto de Tiago? A fé sem obras é morta. Esse que praticou o bem e que vai ter a vida é aquele que creu, é salvo pela fé, sem merecer, pela graça, também foi pecador, mas em resposta à sua fé, viveu uma vida de amor, de bondade, de fidelidade aos mandamentos de Deus e etc. O contrário são aqueles que não creram e por não creram, odiaram a Deus, odiaram a sua lei, odiaram a sua verdade e praticaram o mal, de forma que é assim que a gente tem que entender as perspectivas sobre aqueles que vão se perder e aqueles que vão se salvar. Qualquer outra palavra que não seja coerente com a palavra de Deus, ela pode consolar dentro do nível humano, com perspectivas espíritas, com perspectivas diversas, mas não estão sobre a autoridade do Deus verdadeiro. De forma que o Espiritismo, por exemplo, não vai poder te consolar. Conforme o texto de Eclesiastes nos diz, não há comunicação entre os mortos e os vivos. Eles não têm parte em coisa alguma do que ocorre. De forma que se alguém oferecer aos enlutados uma comunicação da parte de quem partiu, essa pessoa está mentindo. Mesmo que houverem sinais sobrenaturais, vozes, letras, cartas psicografadas, tudo isso é obra do poder espiritual maligno, que se veste como anjo de luz, como mensageiro do amor, como mensageiro da verdade e nega a palavra de Deus. É por isso que eu sei que o Espiritismo não é o consolo. Porque quando lhe convém, o Espiritismo crê em Cristo. Crê em Mateus 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos de coração, os humildes de espírito. Mas quando fala de Mateus 4, que Jesus Cristo enfrentou o diabo como um ser pessoal e real, o Espiritismo não crê em nenhum diabo. Crê que todos os espíritos estão caminhando para o progresso, para a luz, para se tornarem iguais aos anjos, iguais a Deus? Portanto, o Espiritismo, quando ele seleciona aquilo que ele quer e nega aquilo que está escrito na Bíblia, que Jesus Cristo falou, ele demonstra ser obra de um espírito mentiroso e enganador. É por isso que ele não pode oferecer um real consolo. Mas onde está a verdade? Jesus Cristo orou, palavra de Deus é a verdade. João 17, verso 17. E eu quero terminar essa meditação citando as palavras do Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11, que diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Também vi os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Seria muito desonesto da minha parte julgar os mortos na tragédia em Santa Maria como condenados a esse lago de fogo. Esse texto nos foi dado pela revelação de Deus em Jesus Cristo para que cada um olhasse para si. Quais têm sido as minhas obras, frutos da minha fé? Eu tenho condenado? Eu tenho julgado, eu tenho sido maldoso e negado a verdade, a graça e a salvação aos outros porque eles pecaram? Quem sabe eu é que vou ser jogado no lago de fogo? É para isso que Deus nos deu essa verdade, não para condenar aqueles que sofreram nessa tragédia ou em qualquer outra tragédia. O fato é que todos serão julgados, os que morreram em Santa Maria e os que não morreram lá. Todos os mortos de todas as eras colocados de pé diante do trono de Deus. E ali serão revelados os segredos do coração, os segredos da vida de todos. E Deus será vindicado como alguém que foi bom e justo em tudo o que ele fez e em tudo o que ele permitiu como consequência do pecado. O pecado trouxe, sim, muito sofrimento, muita indignação, muita dor incalculável. Mas Deus vai apagar todo sofrimento, toda lágrima e toda dor. É assim que o texto do Apocalipse continua e ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a verdade que consola, o resto é resto. E o verso 5 em diante dizem assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Nós não podemos explicar o sofrimento, a tragédia, a dor e a morte de forma perfeita. A Bíblia apresenta pessoas que foram amaldiçoadas por Deus, sofreram em consequência da quebra da aliança, mas também a Bíblia apresenta pessoas que sofreram sendo justas, como por exemplo no caso de Jó. Nós não podemos dizer qual foi o caso de cada uma daquelas pessoas em Santa Maria, mas nós podemos dizer que Deus esteve com elas no vale da sombra da morte e que aquelas que creram em Jesus em arrependimento e fé estarão no novo céu e na nova terra, onde Deus habitará conosco para sempre e não haverá pranto, nem luto, nem dor. O convite para os que ficaram da parte de Deus é: quem quer, quem quiser, receba de graça da água da vida. E o meu apelo para você é que você queira. Queira conhecer o Deus que é justo, o Deus que é santo, o Deus que é bom, que não é responsável pelo mal, mas que está conosco enquanto a gente passa pelo mal, que é angustiado quando nós somos angustiados, que sofre com o nosso sofrimento, mas que acima disso é todo poderoso para apagar o sofrimento, a lágrima, a dor e a morte para sempre. Ele ainda não fez isso, porque talvez hoje muitos dos que estariam no céu, se morressem hoje, estariam perdidos porque não se arrependem dos seus pecados. Glorificam o pecado, seja qual pecado for. E o apelo de Deus para nós é: não glorifique o pecado, dele só veio a morte. E todo sofrimento veio com a morte. De forma que nós podemos hoje olhar para o pecado, e apesar dele parecer bonito, prazeroso e gostoso, percebermos a sua real natureza como algo podre, maligno, que vem do diabo e que vai ter o mesmo destino dele, o lago de fogo e enxofre, no qual será destruído para sempre. Que você escape desse destino. E que você possa um dia reencontrar aqueles que morreram na Boate Kiss em Santa Maria, mas que se arrependeram dos seus caminhos, em fé em Jesus Cristo. Que você creia nisso. Desejo conhecer a Deus de forma intensa e te convido para uma oração final. Senhor Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós não temos palavras para expressar a dor que o pecado nos causou. Toda tragédia, toda corrupção, toda maldade, toda podridão do mundo são consequências de um pecado. E o Senhor é justo porque o Senhor avisou que a morte entraria no mundo pelo pecado. Perdoa. Pecamos no que a gente pensa, no que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente julga, no que a gente transgride a tua lei. Mas não só nos perdoa, nos purifica e nos ensina a ter uma vida nova, de amor, de fé na sua verdade. Que o Senhor possa confortar o coração daqueles que perderam seus entes queridos nessa tragédia de Santa Maria. Assim também em todas as outras tragédias, porque cada morte é uma tragédia, Pai. Que o Senhor console de forma que o ser humano não pode consolar. E que o Senhor nos prepare para o dia da nossa própria morte, para o dia da volta de Jesus Cristo, Pai. Dá-nos a graça da Tua paz hoje e sempre. Em nome de Jesus é que oramos ao Senhor. Amém.